Música aqui no front, eu vou confessar a vocês. Olha, dá uma agonia quando eu olho no relógio e vejo aí que já vai chegando perto do meio-dia. E sabe por quê? Vamos lá, né? Porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7. 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela greve geral que bloqueia a estrada do aeroporto e impede que você dê o fora o quanto antes desse país. Aquela galera que coça a mão para pichar de madrugada e aproveita chances como essas, né, para dizer que está fazendo tudo isso em nome do movimento, sei. As 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou. Müller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E o deputado Jair Bolsonaro, hein, ficou louquinho da vida nesta semana com a denúncia publicada pelo jornal Folha de São Paulo de que tem usado verba de sua cota parlamentar, verba de representação, para custear viagens que faz pelo Brasil a título de pré-campanha eleitoral para 2018. Bom, o Bolsonaro nega que esteja se impulsionando como candidato, né, tecnicamente não estaria campanha, e afirma também que as verbas, R$ 22 mil até agora, são gastas dentro da legalidade. É, e é bom que seja mesmo, deputado, bom que seja isso mesmo, porque do contrário, que tipo de bolsomito de uma galerinha aí será o senhor? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defesa, o goleiro apontou, atirou, entrou, da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. E que o estado do Rio de Janeiro está quebrado, isso você já sabe. O que não sabia, provavelmente, e que o canal Globo News divulgou nesta semana, é que juízes e desembargadores da Justiça Estadual do Rio receberam nos últimos meses valores que chegam a ser 3 vezes mais alto que os próprios salários, que já são altos, diga-se de passagem, superando em mais de R$ 100 mil os 33.700 de teto previsto. O judiciário afirma, no entanto, que os valores em questão referem-se a férias, 13º e gratificações. Ok. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E aí, será que vão limitar a banda larga ou não vão? Porque no domingo, a Agência Brasil distribuiu matéria preocupante, revelando aí que alguns dos projetos em análise na Câmara dos Deputados e no Senado, em tramitação discreta, inclusive, podem alterar pontos da lei, descaracterizar o marco civil da internet e permitir não apenas questões ligadas ao tráfico de dados, mas também questões referentes às normas de privacidade. Já imaginou? Bora rapar a mão peluda, hein? 4. O meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E o que dizer dessa notícia difundida pelo Fantástico na noite de domingo, né? De que modelos contratadas para posar pela revista Playboy, que trocou de dono aqui no Brasil, denunciaram ter recebido assédio e propostas sexuais por parte dos novos proprietários. Pois é, os caras, segundo as modelos, né, deram uma aí de Zé e vestindo o personagem, pensando que se a revista falisse, pelo menos aproveitavam o estoque. Mais ou menos assim. Eles negam, claro, mas que loucura, né? 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Aqui na Terrinha, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente interditou na quinta uma empresa de caçambas que estava despejando os detritos que você paga para que eles levem embora. Despejando, adivinha onde? ali na região do Porto Belo, mas não no aterro sanitário. Uma área próxima ao Rio Almada, completamente irregular. O flagrante foi dado com o apoio da Guarda Municipal e resultará em processo ambiental contra os donos da empresa. 6. Montou, virou a bola esparada e entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E quem disse que o Brasil é um país sem leis? Nada disso. Na verdade, muitas vezes o problema do país não é a falta de leis específicas, né? Mas o excesso e contextos aí muitas vezes conflitantes. Nesta semana, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu divulgou um levantamento que aponta que somente aqui na cidade são 4.400 leis municipais, a maioria não aplicada ou regulamentada. Ou seja, não servindo para nada. É mole? 7. Olha a descida, o chutão entrou! Alemanha 7, Brasil 0. E para fechar o show de horrores da semana, o jornal Gazeta Diário estampou na terça-feira, na capa ali, título principal, manchete apontando que o ex-prefeito Renê Pereira, que responde por 435 denúncias de condutas criminosas no âmbito da Operação Pecúlio, se condenado por todas elas, receberá nada mais, nada menos que sentença de 4.827 anos de condenação. Só isso. O maior número de denúncias é por oferecer ou prometer vantagem indevida, artigo 333, 206 vezes. Em segundo lugar, aparecem denúncias de benefício para si ou terceiros, 120 vezes. Só de imaginar o calhamaço de papel para todas essas denúncias, é impressionante, né? Chama atenção. Já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E o golaço da semana fica por conta da população iguaçuense, que sim, saiu às ruas nesta sexta-feira em quantidade bem maior do que eu esperava, para expressar posicionamento contrário às reformas trabalhistas e da Previdência e também à lei da terceirização. Quem bateu um bolão também foi a galera que, mesmo contrária ao protesto, discutiu com argumentos, expressou seu posicionamento de forma civilizada, contribuindo para o debate. Já quanto aos babaquinhas que xingam, que gritam, que tentam impor opinião na base do grito ou que picham lojas, olha, ignore. Não contribuem em nada, não fedem nem cheiram. Essa é que é a verdade. É nossa, com brasileiro, não há quem possa. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 29 de abril de 2017. Última edição do programa em abril, ok? A gente volta no mês que vem para continuar fazendo barulho nas ondas da sua rádio. Eu sou Guilherme Wojciechowski, estiveram comigo nesta manhã Sidney Busanello e Luciane Lorenzini, em nome dos quais e todos aqui da emissora, eu agradeço pela companhia e sintonia. Conteúdo do programa de hoje, que estará disponível logo mais na íntegra no nosso site transamericafoz.com.br, para que você possa ouvir novamente ou pegar as partes que você não conseguiu acompanhar desde o começo, mas isso se você for masoquista, claro. Fique na sequência com a programação nacional aqui na Rádio Mais Pop da região das Três Fronteiras, enquanto eu volto na terça-feira de manhã, bem cedinho aí, depois do feriado de 1º de maio, a partir das 7 da manhã, com mais uma edição do informativo Transnotícias, das 7 às 8 horas. Bom fim de semana, de feriado prolongado de Dia do Trabalhador. Transamérica, a sua rádio onde você estiver.